A vizinhança decidiu e deu carta branca. Fuzileiro naval pra combater a segurança. Usa barretas, bandana, tá tudo liberado. Camisa da bala é irmandade. Passo a passo é hoje o que gera pra hoje. Noite, notícia boa. Tô tipo aquele texto preenchendo a folha toda. Cancelei convite caro na carta. Eu cultivei grafite, golfe, campari, gama oeste. Deitei, tá filmando. Eu faço é pose no flow, bala de 12. 12 em minha frequência é ouro, prata e muito bronze. Pensamento longe, longe. Seguros braba e carta branca, rotina encanta e eu tô cheio de poder. Carta branca te traz poder, te faz até mais forte. Te coloca no jogo, te dá fama e holofote. Os moleque tá no rolê. Rotina encanta, pro mal e para o bem sempre haverá carta branca. Carta branca te traz poder, te faz até mais forte. Te coloca no jogo, te dá fama e holofote. Os moleque tá no rolê. Rotina encanta, pro mal e para o bem sempre haverá carta branca. Aí. É nós de novo, bem longe dos canalha, atirando de 3-8. Boca aberta, se fecha, comédia aqui nem beira. Nas cintas automática, protege os favela. Liberdade é total, decisões são bem real. Dero foi o aval, é irmandade tal. Indubitavelmente, elegante, sempre frente. O bonde aqui só cresce. E novamente, representando a favela, seguindo em frente com várias opiniões. Expressão bem bolada, referente a uma situação com muita munição e várias no pente. Deram foi carta branca, se é que me entende. Carta branca te traz poder, te faz até mais forte. Te coloca no jogo, te dá fama e holofote. Os moleque tá no rolê. Rotina encanta, pro mal e para o bem sempre haverá carta branca. Carta branca te traz poder, te faz até mais forte. Te coloca no jogo, te dá fama e holofote. Os moleque tá no rolê. Rotina encanta, pro mal e para o bem sempre haverá carta branca. Carta branca motiva as grama, mó repercussão. Menos com mais é menos, eu tô mais que sensação. Seguro o cálculo ladrão, calcula a matemática. Não sei fazer magia, mas na rua eu faço mágica. Máfia organizada, ponto de equilíbrio. Fatal feito uma seta, eu faço estrago feito míssil. Tô cortando igual vidro, tô vingativo. Eu tô terrível mesmo no comércio, sou passivo. Vem que vem, enche os combo que nós tá elegante. Carta branca eu tenho, eu tô suave, saltitante. Se liga que nós comanda, deram foi carta branca. Pode encher as taças e curtir muita lombra. Vou pegar meu abarreta, bandana que já era. Os manos já deu ideia que é nós na favela. Atividade nessa porra, tamo junto e por sinal. Hoje os roda, preto não roda, sensacional. A cidade tá normal, não tá um molho, tá uma uva. Não vejo fila da patamo na rua. As bicicletas hoje flutuam, manos na loucura. Deram foi carta branca, ha! Segura, sempre cansado da repressão. E na linha de frente só tem ladrão. É irmandade, viaja não. Satisfação. Carta branca te traz poder, te faz até mais forte. Te coloca no jogo, te dá fama e holofote. Os moleque tá no rolê. Rotina encanta, pro mal e para o bem sempre haverá carta branca. Carta branca te traz poder, te faz até mais forte. Te coloca no jogo, te dá fama e holofote. Os moleque tá no rolê. Rotina encanta, pro mal e para o bem sempre haverá carta branca.